tanto no local, no dia do evento, quanto online até ao dia 15 de novembro. A caminhada vai ter início com inscrições a partir das 9 da manhã e a saída está prevista para as 9:30, com um percurso de 8 km de nível de dificuldade baixo. No próximo dia 16 de novembro vai ser realizada uma recolha de sangue em Via Longa. A colheita vai decorrer das 8:30 da manhã ao 12:30 na Associação de Reformados de Via Longa. Esta iniciativa vai contar com o apoio do Instituto Português do Sangue e da Transplantação e da Federação Portuguesa e da Dos Benévolos de Sangue. Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa fazem nova greve parcial na quinta-feira, entre as 5 da manhã e as 10 da manhã, devido à falta de resposta da transportadora às reivindicações apresentadas quanto a pagamentos e ao acordo de empresa. Numa nota divulgada na página na internet, o Metropolitano de Lisboa informa os utentes que, devido à greve, se prevê uma paralisação do serviço de transporte das 6:30 da manhã às 10 horas, devendo a circulação estar normalizada a partir das 10:30 da manhã. A cidade de Setúbal vai ter comboios da Fertagus de 20 em 20 minutos para Lisboa todos os dias, a partir de meados de dezembro, anunciou na terça-feira o presidente do município Sadino, André Martins. Numa publicação na rede social Facebook, o autarca refere que os comboios da Fertagus de Setúbal para Lisboa e no sentido inverso, que atualmente se realizam de hora a hora, vão ter uma periodicidade de 20 minutos em ambos os sentidos. Marisqueira Lusa no Parque das Nações, com uma deslumbrante vista sobre o Rio Tejo. Venha saborear o nosso arroz de marisco, cataplana de marisco, mariscada variada. A Marisqueira Lusa está à sua espera na Rua do Bujador, número 47. Prego da Vazia, secretos de porco preto, douradas, polvo e bacalhau alagareiro. Marcações pelo telefone 21-589-7576. A Marisqueira Lusa, ambiente perfeito para colocar um sorriso no seu rosto. Casa Brincheiro, fornecedora de tecidos e trajes para ranchos folclóricos para todo o país estrangeiro. Fornecemos o tecido e também confeccionamos os trajes para todos os ranchos folclóricos. Casa Brincheiro. Visite-nos na Rua Batalhós, no Cartacho. Telefone 243-702-618. Casa Brincheiro. Não há outra casa assim. Casa Brincheiro. Este sábado, das 8 às 17 horas, está de regresso ao Parque 25 de Abril em Benavente, a Feira de Velharias. No terceiro sábado de cada mês, pode vender objetos antigos aos quais já não dá uso. Gosta de colecionar? Este convite também é para si. Apareça e compre a preços simbólicos aquela peça que há muito procurava. Para participar, inscreva-se na Junta de Freguesia de Benavente ou no site do município. Feira de Velharias de Benavente, este sábado, no Parque 25 de Abril. Organização Junta de Freguesia de Benavente. Barbearia Air Fashion, cabeleireiro de homens. Venha conhecer os nossos barbeiros, especialistas em estilo moderno e tradicional. Cortes de cabelo, coloração capilar, penteados, cortes infantis e desfazer a barba. Barbearia Air Fashion, serviço de excelência. Em atividade há mais de 17 anos. Barbearia Air Fashion, no Intermarché em Samora Correia, em Benavente e na Póvoa de Santiria. Avenida Ernesto Salvei, número 5, loja 7. Telefone 216-028-035. Barbearia Air Fashion, talento e profissionalismo. Acordar comigo sabe muito melhor. Amanhãs assim, de segunda a sábado, das 7 às 11. Amanhãs assim. Apoio Churrasqueira Ideal de Louros. Augusto José Reis Mata e Filhos Limitada. Bonilar Rentacar. Pastelaria Sonho. Amanhãs assim. Iris FM. Grande Lisboa, Ribatejo e Oeste. Churrasqueira Ideal de Loures. Restaurante, churrasqueira, cervejaria e marisqueira. Tem serviço de takeaway e entregas ao domicílio. Pratos do dia à carta, de carne, peixe, bacalhau e mariscos vivos, confeccionados no momento. Especialidade da casa, grelhados. Churrasqueira Ideal de Loures, com sala privada para eventos, onde pode realizar almoços ou jantares de grupo, festas de aniversário ou outras. Churrasqueira Ideal de Loures, na rua Guilherme Henrique Sorumanho, número 6, junto aos bombeiros em Loures. Encerra à terça-feira. Reservas pelo número 219-831-017. Churrasqueira Ideal de Loures, onde pode tomar o pequeno almoço, almoçar, lanchar ou jantar. É tudo isso. Churrasqueira Ideal de Loures é o patrocínio até às 11 da manhã e hoje é dia de passatempo. Nós vamos entregar uma refeição para uma pessoa na Churrasqueira Ideal de Loures. Fique atento e deixe-se ficar também ligado a nós, porque temos com certeza sugestões em termos de ementa. Quer saber qual é a ementa para hoje? Vou à página, faça como eu, à página de Facebook da Churrasqueira e já está anunciada a ementa para hoje, sim senhora. Então vamos lá, hoje é dia 14, nas sopas creme de marisco, canja de galinha e sopa de hortaliça. Pratos do dia, frango no churrasco, lulas recheadas, cozido à portuguesa, bifes de cebolada, língua de vitela, carne assada e lombo de porco no forno. Churrasqueira Ideal de Loures. É restaurante, churrasqueira, cervejaria e marisqueira. Tem serviço de takeaway, tem também entregas ao domicílio e tem uma sala privada para eventos. Dizer que encerra somente à terça-feira. E atenção, porque existem novidades. E as novidades têm a ver com o serviço de catering, que é feito em parceria com By Me For You. Portanto, prepare tudo para uma celebração e tudo passa também pela mesa de refeições. Pois é, e para essa mesa, para que essa mesa possa estar completa, composta, para que possa surpreender os seus convidados, então, Churrasqueira Ideal de Loures e By Me For You organizam tudo. Por outro lado, também a Churrasqueira Ideal de Loures já fez saber a ementa para grupos, almoços ou jantares de Natal. Página de Facebook, Churrasqueira Ideal de Loures, tem tudo lá. Iris FM. Faço uma revolução. quero a ti, eu só te quero para mim. Ah, ah, ah. Agosto aqui para mim só teve um fim. É ter-te a ti, só teve um fim. Ter-te a ti, só para mim. É ter-te a ti, para mim. É ter-te a ti, agosto aqui. Como uma onda no mar, foi aquilo que ouvimos cantado, este tema bastante simpático, interpretado, deixe-me só, exatamente, por Paulo Norte. Não queria estar a errar no grupo em relação à interpretação deste tema. Vamos à justiça e é com o juiz desembargador Dr. Pedro Mourão, que se junta a nós todas as quintas-feiras. Diga de sua justiça. Semanalmente seja esclarecido pelo Dr. Juiz Pedro Mourão. Vamos ser mesmo esclarecidos pelo Dr. Pedro Mourão, que se junta agora a nós. Doutor, muito bom dia. Olá, bom dia. Há quem espere muitos anos por uma decisão da Justiça. Portugal foi condenado quase 150 vezes por atraso a decidir os processos na Justiça. Sofre quem procurou nos tribunais uma solução, o tempo passa, nada se resolve e nem sequer há respostas. Se condenado centenas de vezes no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e Portugal continua longe de ser um bom exemplo no que diz respeito ao tempo que a Justiça demora a decidir. Interpreta desta forma também? Ora, muito bem, a questão é esta. Não há razão para que a Justiça demore, por vezes, tempo demasiado. Não há razão, porque há soluções. A questão que eu coloco, e cada um responderá como entender, a quem é que interessa que um processo demore anos a fio num tribunal? A quem é que interessa? E daí podem tirar as vossas conclusões. Outra questão que eu coloco é a de saber quem é que faz a justiça, quem é que faz as leis em Portugal. Geralmente as leis que têm a ver com o andamento da justiça. É o Parlamento. Nesse Parlamento, qual é a profissão das pessoas que fazem essas leis, maioritariamente. Outra questão que eu coloco é saber, ao longo destes anos todos, quem é que têm sido os ministros da justiça. Qual é a profissão dos ministros da justiça. Cada um agora tira as conclusões que entender, porque na realidade não há razão para que a justiça demore o tempo que demora e como tal, com prejuízo sério para todos aqueles que demandam a justiça. Respondida à primeira questão, mas eu tenho mais duas para lhe colocar. Aliás, tenho mais três, ou estou cheia de dúvidas, doutor. Estou cheia de dúvidas. Podia guardar para a semana, mas depois já vem fora de tempo. Em relação aos estragos que têm sido feitos em várias viaturas durante a madrugada, e nós no outro dia lemos... Foi localizado, foi identificado, foi presente a juiz e foi colocado em liberdade. Então, na noite seguinte, volta a fazer a mesma coisa. Pois, e voltará até que fique com dono, como se costuma dizer. É evidente que, havendo uma primeira vez, o juiz que o ouviu, no âmbito da apresentação obrigatória no prazo de 48 horas a um juiz, entendeu que não havia matéria suficiente para determinar, por exemplo, uma prisão preventiva ou qualquer outra solução do género que, de facto, obviasse que continuasse. Continuando, é evidente que aí o juiz que o ouvir terá que tomar as medidas que se impõem, designadamente ficar em casa com a pulseira ou ir para um posto de estacionamento prisional em prisão preventiva, porque na realidade a reiteração agrava a situação e impõe uma medida drástica. Agora, em relação ao caso INEM, é caso de justiça? Poderá vir a ser. Há aqui uma questão fundamental no caso INEM, que é o chamado nexo causalidade entre a morte das pessoas, enfim, das vítimas, e o tempo de demora da chegada do INEM. Provado esse nexo de causalidade, naturalmente há que apurar responsabilidades, não só cíveis, mas eventualmente na natureza criminal. E agora, ainda uma outra questão, este tem mais a ver com a advocacia, não sei se o doutor quer, ou pode, ou está em condições de falar sobre isto. Eu não conhecia, sinceramente conhecia a palavra escusa, mas não sabia que após duas escusas não há hipótese de, a não ser que se pague. Por exemplo, alguém precisa do apoio da Segurança Social para pôr um processo civil, não é? Civil ou qualquer outro. Há um advogado, o primeiro advogado que é contactado pela ordem dos advogados para defender esse cliente pede escusa, porque tem muitos processos em mão. Passa para o segundo. O segundo pede escusa porque acha que aquele processo, o cliente não tem razão, ou seja, vai contra a ideia do cliente. Está ali para o defender e está ali com o apoio da Segurança Social a pagar, mas mesmo assim pede escusa. Se outro fizer igual, com a mesma justificação, a Ordem dos Advogados arquiva e não dá mais apoio em termos de pagamento através da Segurança Social. Isto é um caso banal? É assim que funciona? Um advogado vira-se para um cliente e diz, pois, mas eu acho que não tem razão e, portanto, eu vou pedir escusa. Não é um caso banal. e como tal também por vezes torna-se ininteligível esse tipo de situações. Ou seja, a própria lei prevê as situações em que a escusa pode ter lugar. Portanto, não é por dar cá esta palha que se pode pedir escusa de um processo. E como tal, todo e qualquer cidadão tem direito ao acesso à justiça através da nomeação de um outro chamado advogado oficioso. E como tal, não pode deixar de exercer esse direito se eternamente houver escusas. Portanto, a lei prevê as situações de escusa, ou estão ou não enquadradas as escusas enquadradas na letra da lei, no espírito da lei, ou, enfim, não estando naturalmente, tem que assumir o mandato que lhe é conferido. Portanto, esses casos não são tão banais quanto isso, e como tal, aquilo que se tem que fazer é cumprir apenas a lei. Cumprindo a lei, o cidadão tem direito a um advogado oficioso. E agora, o que é que preparou para esta semana, doutor? Ora, como todos nós sabemos, uma das componentes nucleares de uma sociedade democrática é o direito de exprimir e divulgar o seu pensamento sem impedimentos e sem discriminações. Ao direito de livre expressão estão associados os direitos de informar, de se informar e de ser informado. Assim, e consequentemente, tem reconhecimento constitucional. Na nossa Constituição prevê isso, a proibição absoluta da censura, a liberdade de imprensa, que inclui o direito dos jornalistas ao acesso às fontes de informação, à proteção da independência e dos profissionais e a não interferência administrativa ou habilitação prévia na fundação de jornais ou publicações. Mas estes direitos não são absolutos, atenção. A livre expressão, que constitucionalmente não tem impedimentos, pode ter limites relativamente a outros valores constitucionais. Os direitos a conciliar são a liberdade de expressão e o direito à vida privada. Nesta conciliação, dever-se-á ter em consideração o património ético dos jornalistas, nomeadamente as normas deontológicas atualmente traduzidas em lei. Em última instância, se alguém se vir atingido no seu direito, pode recorrer aos tribunais. Os blogs e os sítios, chamados sites, que não sejam órgãos de informação, o anonimato é, no online e em princípio, um obstáculo intransponível. Mas estes não são órgãos de comunicação social. Os sites que sejam órgãos de informação e como tal registados na ERC, na Entidade Reguladora da Comunicação, devem identificar os autores das notícias e artigos. O problema é saber o que é um órgão de informação online e o que não é. Vemos, por exemplo, os portais de algumas cidades portuguesas que têm notícias, mas a sua função primeira não é de informar com rigor e isenção, mas promover as respectivas cidades. Daí, dever-se atentar entre o que é notícia e o que é publicidade encapetada de notícia. Já para não falar nas fake notícias. Mas ficamos por aqui hoje. Hoje ficamos por aqui e hoje eu estava cheia de dúvidas. Vamos lá ver na próxima semana. Doutor, despedimos-nos até à próxima quinta-feira. Tenham um excelente fim de semana. Igualmente e muito obrigado. Um abraço, bom dia. Justiça, a rubrica da Justiça com o juiz desembargador Dr. Pedro Mourão, rubrica que repete ao sábado no Compacto da Semana. Diga de sua justiça. Semanalmente seja esclarecido pelo Dr. Juiz Pedro Mourão. Iris FM. Pois é, a justiça que temos em Portugal e fui eu mesma a ouvir ontem uma senhora doutora advogada a dizer-me que ia pedir escusa porque achava que não tinha qualquer fundamento, não tinha qualquer razão quando outros colegas são de opinião diferente. Mas pronto, nós, quem precisa é quem tem de andar. Eu sei como é que é. Iris FM. Eu sei, você também sabe. Agora vamos à Churrasqueira Ideal de Loures e depois das 10h30 o passatempo. Churrasqueira Ideal de Loures. Restaurante, churrasqueira, cervejaria e marisqueira. Tem serviço de takeaway, entregas ao domicílio. Pratos do dia à carta, de carne, peixe, bacalhau e mariscos vivos, confeccionados no momento. Especialidade da casa, grelhados. Churrasqueira Ideal de Loures, com sala privada para eventos, onde pode realizar almoços ou jantares de grupo, festas de aniversário ou outras. Churrasqueira Ideal de Loures, na rua Guilherme Henrique Sorumanho, número 6, junto aos bombeiros em Loures. Encerra à terça-feira. Reservas pelo número 219-831-017. Churrasqueira Ideal de Loures, onde pode tomar o pequeno almoço, almoçar, lanchar ou jantar. Iris FM.

IC19, Sintra-Lisboa, A5, Cascais-Lisboa, Cril-Sacavém-Algés, Eixo Norte-Sul, sentido Camarate Sete Rios, Marginal Cascais-Lisboa, Estrada Nacional 10-4 e Estrada Nacional 10-8, na Mitrena. São alguns dos pontos mais críticos no trânsito. Vamos passar ainda por outro mapa de trânsito. Algarve também com problemas, Abrantes. Atenção, Lisboa, acidente entre um caminhão e um ligeiro, para quem vem da Ponte Vasco da Gama para o túnel do Grilo, junto à saída para o Eixo Norte-Sul. Há um no sentido sul-norte, quilómetro 95, um pesado com pneu rebentado. Também há 19, a viatura captada na A22, à saída de Faro. São várias as situações que já ocorreram esta manhã. Desejo-lhe uma ótima viagem, conduza com prudência na sintonia da Iris FM. Já iremos atender 10 ouvintes para o passatempo da Churrascaria Ideal de Loures. Agora digo-lhe que o metro de Lisboa está fechado devido à greve dos trabalhadores. Reparou na falta de ovos no supermercado? Fique descansado, não vão faltar no Natal. Ainda a estrada de maciço central da Serra da Estrela fechada? Já não está, já foi reaberta. Sindicato dos jornalistas impedido de entrar nas instalações do Jornal Público. João Palhinha falha treino da seleção devido a problemas físicos. Portugal entre 6 países europeus sem idade mínima para conduzir trotinete elétrica. Portugal prepara o jogo com a Polónia com uma grande dúvida. Provedora defende que famílias devem ser indenizadas se mortes tiverem relação com atrasos no INEM. Há 900 mil diabéticos diagnosticados em Portugal, o valor mais alto de sempre. Quase 15 mil empresas recebem selo por promoverem pagamentos iguais a mulheres e homens. São alguns dos títulos em destaque na manhã de hoje, por aqui na antena da Iris FM. Títulos em destaque ficam para trás. Iris, trânsito. O trânsito também fica para trás. Os títulos em destaque. Eu estou toda trocadinha. 91.4. Churrasqueira Ideal de Loures, vamos saber qual é a ementa e vamos saber qual é o passatempo. Atenção, pergunta de hoje no passatempo da Churrasqueira Ideal de Loures. Para hoje tem creme de marisco, canja de galinha e sopa de hortaliça, frango no churrasco, lulas recheadas, cozido à portuguesa, bifes de cebolada, língua de vitela, carne assada e lombo de porco no forno. Atenção, à lista tem uma diversidade de pratos, quer de carne, de peixe, também mariscos e ainda entradas e sobremesas. Churrasqueira Ideal de Loures é o patrocínio que nos leva até às 11 da manhã. Agora sim, as linhas telefónicas estão disponíveis. 263-650-736, 263-650-737. Chega a todo lado o circo trapalhão, com seus carros decorados, embandeirados, cheios de cor. Então a pergunta de hoje é simples. A Churrasqueira Ideal de Loures tem uma parceria com uma outra empresa para catering, serviço de refeição, no evento, numa celebração, numa data especial. Serviço de catering entre Churrasqueira Ideal de Loures e que outra empresa estou a falar? Vamos lá saber se os nossos ouvintes têm estado atentos ou nem por isso. Quem está no 736? Olá, bom dia. Bom dia, Graça. Bom dia, estou a falar com... Natália. A Natália, que me fala da Sobreda. Natália, qual é a outra empresa que tem a parceria com a Churrasqueira Ideal de Loures? Natália? Sim. Tem que me responder. Natália? Sim. Preciso que me responda, está em linha, temos mais ouvintes em linha. e brancas não podemos ter em rádio. Um sítio qualquer. Obrigada, Natália. Muito bom dia. Vamos à outra linha telefónica. Olá, bom dia. Muito bom dia. A linha, o telefone que está extremamente alto. Estou a falar com... A Graça Lopes, Santo António dos Cavaleiros. A Graça de Santo António dos Cavaleiros. Vou pedir ao ouvinte Fernanda de Cabeça de Montachique para nos ligar depois das 11 da manhã para o telefone 730, se faz favor, eu penso que ela está na nossa sintonia. Então, Graça, qual é a resposta? A resposta é que é, não sei, é dizer o nome, é Buy Me For You. Buy Me For You? Buy Me For You. Buy Me For You. Tem Facebook, a Graça? Não, senhora. Não, pronto, ia pedir para gostar da página, assim, se não tem, não tem problema. Graça, eu sou cega. Graça, muito obrigada e um bom dia. Bom dia. Adeus, bom dia. E quem está na outra linha? Olá, bom dia. Olá, bom dia, Graça. Bom dia. É a Matilde em Alverca do Ribatejo. A Matilde em Alverca. Então, Matilde, qual é a resposta? Vamos a ver se eu sei dizer o nome como deve ser. Buy you. Não, é buy me for you. Ah, é buy you for you. Buy me. By me for you. Exatamente, pronto. Facílimo. Já pôs gosto na página? Já, pronto, algum tempo. Ok. A Matilde, um beijinho, obrigada. Beijinho, adeus. Adeus, bom dia, obrigada. E quem está na outra linha, bom dia. Bom dia. Estou a falar com? Hugo, que me fala de Samora Correia. Muito. Como? Estou constipado. Está constipado, as melhoras, Hugo, isso passa. Nenhum. Diga? Nenhum. Ai, não consigo perceber. Não posso ter tempo. Sim, mas qual é a resposta? Diz a fofinha. Ai, não é o que diz a fofinha. O Hugo tem que saber, está bem? Pronto, a fofinha disse by me for you. Ah, é, também é. Boa. Obrigada, adeus, Hugo. Adeus, bom dia. E quem está no 36, bom dia. Bom dia, Graça, está tudo bem? Tudo bem, obrigada. Estou a falar com... Rui Fernandes do Porto Alto. O Rui Fernandes que me fala do Porto Alto. Então, Rui, esta parceria de catering é entre a churrasqueira e mais quem? Buy Me For You. Buy Me For You. Muito bem. Umas empadas muito boas. É. E queijo muito a bom. Sério, olha, a mim não me chegou nada ainda. Não me calha nada. Não. Mas já calhou. Não calhou. Não calhou nada. Não calhou. É mentira. Eu quando digo que já comi, é mentira. É só para ver se me trazem, mas não me trazem nada. Não. A churrasqueira ideal de Lourdes e Buy Me For You, se é que é, ainda não me trouxeram nada. Mas, diga. Qualquer dia calha. Quem muito chora... um dia aparece. Ah, é, pronto, está bem. Olha, eu, é assim, já comi, o que é que eu já comi? Já provei o cheesecake de morango, o cheesecake de frutos vermelhos, Ferrero Rocher, a tarte de amêndoa, o bolo de bolacha, a tarte de biscoffe, falta-me provar o cheesecake de maracujá e de manga, e empada já comi para aí umas 30. Pronto, mas não diga nada a ninguém. E agora, pergunto-lhe eu à Graça, diga. Que é mais fácil. O que é que não gostou? Não. O que é que gostei de tudo, porque de não gostar nada? É muito difícil, Rui. Muito difícil. É muito difícil. Gosto em ouvi-lo. Bom dia. Ah, tudo a correr bem, bom trabalho. Igualmente. E sejamos todos felizes. É isso. Com saúde. Obrigada. E no 737, olá, bom dia. Olá, bom dia. É o Rui em Via Longa. É o Rui em Via Longa. Está Rui. Muito frio hoje. Está, pois está. E qual é a resposta? Buy me for you. Buy me for you. Obrigada, Rui. Bom dia. Obrigado. Adeus, obrigado. Agasalhe-se. Quem está no 736, bom dia. Olá, menina Graça. Bom dia. Maria José nos cabeços. A Maria José nos cabeços. Então, Maria José, e a resposta? Olha, eu não sei muito bem dizer isso, mas sim. Eu fui lá no domingo e fui muito bem atendida e gostei muito. Um beijinho grande para o senhor Rui Serralha, que ele é um espetáculo, é um jovem muito bonito. Mas espera, você foi à churrasqueira? Não, fui ao restaurante. Então, é a churrasqueira ideal de Lourdes, não é? Sim, exatamente. Mas ainda te liguei e tu não me quiseste atender, olha, minha querida, nem sempre estou disponível. Ó Maria José, mas nós o que queremos aqui saber é qual é a empresa que tem parceria com a churrasqueira ideal de Lourdes? É o Benny for You, eu não sei dizer, porque já sabes, não tenho Facebook, nem estudei. By Me for You. Então, Maria José, foi lá no domingo, eu por acaso não estive cá no fim de semana, mas foi no domingo e gostou? Gostei muito e recomendo, porque somos muito bem servidos, aquelas empregadas são espetaculares, e o dono também, estive lá com o Rui Serralha, é um jovem muito bonito, muito simpático, foi muito bom e estou, como é que eu ia dizer, viemos de coração cheio porque conhecemos lá outras pessoas, foi muito bom. E tem coisas muito boas e somos muito bem servidos. Muito obrigada, Maria José. Ainda bem, um beijinho, tudo a correr bem. Um beijinho à mãe e tudo bom para ti. Obrigada. Tenhas um bom dia. Obrigada um beijinho, bom dia. E no 737, quem está? Bom dia. Bom dia, é o Raju do Forte da Casa. É o Raju do Forte da Casa. Raju, qual é a resposta? Eu posso dizer em português? Pode. Por mim, para ti. Por mim, para ti. Acha que by é? By me, for you. Pois, by me, for you. Está bem. By me, for you. De mim para, ou pode ser de mim para ti. Exato. Raju, obrigada e um bom dia. Bom dia. Adeus, muito obrigada. Quem é que tem parceria com a Churrasqueira Ideal de Loures no serviço de catering? Servem tudo. 736, bom dia. Olá, muito bom dia, daqui é a Maria Conceição do Porto Alto. Maria, foi a contemplada da semana passada, não foi? Sim. Já lá foi? Sim. E não, ainda não fui lá. Está bem. Tá. Então, Maria da Conceição, e qual é a resposta? Então, olha, a resposta, eu vou também atrás do comboio, by me for you. By me for you. For you. Maria da Conceição, for you. Obrigada, um beijinho. Pronto, um beijinho também, um bom adeus, dia também. Adeus, gosto em ouvi-la. Então pode ligar, agora estão duas linhas livres neste momento, é o 263-650-736 e o 263-650-737. Recordo que a partir de dezembro, para além deste passatempo semanal, vamos ter um outro passatempo semanal do oculista da Vila de Moscavide. É isso mesmo, mas já pertence ao Conselho de Loures. Portanto, é a partir de 1 de dezembro que vamos ter uma rúbrica sobre saúde ocular e vamos ter este patrocínio e também este passatempo com a oferta de consulta, as lentes e a armação, oferta do oculista da Vila em Moscavide. Portanto, vamos ligar, pode fazê-lo. 263-650-736, 263-650-737. Venha daí participar connosco, o passatempo da Churrasqueira Ideal de Loures. What's wrong? You're in shame by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. Vamos lá então atender quem está no 736, mas antes disso eu quero dizer que há pouco estava a conversar com o Rui Fernandes do Porto Alto e tinha dito que ainda não me tinha calhado nada. Depois acabei por me descair e dizer o que é que já chegou até mim, não é? Ah, mas acabo de receber nos estúdios da Iris FM mais um miminho de By Me For You. A Paula Jorge está connosco, mas não diga nada a ninguém. Ela não quer que se saiba, mas trouxe-me ali um miminho numa caixa. Ainda não vi o que era, mas depois eu vou fotografar e vou partilhar convosco. A fotografia, porque o resto é para mim. Vamos atender este ouvinte, 736, muito bom dia. Bom dia, graças. Bom dia, estou a falar com... O Fernando Figueiredo de Val Figueira. O Fernando Figueiredo de... Fernando Figueiredo de Val Figueira. Já foi à churrasqueira? Tenho lá passado. Às vezes vou lá assim para o centro comercial e passo lá mesmo ao tempo. Ah, mas ainda não deu para lá. Ainda não deu. Muito bem. Então, Fernando, e diga-me, qual é a resposta? A parceria é com esse doce lugar for you, não é? By me for you. É by isso? By me for you. Pronto. Exatamente. Recebemos 10 participações, já iremos ao sorteio e já iremos à resposta também. Muito obrigada, Fernando. Gosto em ouvi-lo. Obrigado, igualmente. Adeus, bom dia, muito obrigada. saiba que a Churrasqueira Ideal de Loures já fez saber qual é a ementa para grupos de Natal, almoços ou jantares com empresas, jantares, almoços de empresas, aliás, também com familiares, amigos. Já fez saber qual é a ementa para hoje? Creme de marisco, canja de galinha, sopa de hortaliça, frango no churrasco, lulas recheadas, cozido à portuguesa, bifes de cebolada, língua de vitela, carne assada e lombo de porco no forno. E tem um serviço de catering em parceria com... Com quem? Pois é, By Me For You. A nível de salgados, a nível de doces... Paulinha, a Paulinha não quer falar, mas eu vou ter que lhe colocar esta questão. Bom dia, Paula. Bom dia, graças. Bom dia. O que é isto? Eu sei que a uma tem azeitonas e a outra tem o quê? Que são, como é que se chamam? São caracóis de... Ah, caracóis. Massa folhada. Sim, e tem... Os outros têm um mix de chourição, bacon, fiambre. Oh... Não, okay. Gosta, não. Não gosto nada. Não gosto nada. Um é de azeitonas, outro é um misto, assim, de fiambre, paio e essas coisas, e depois umas empadas deliciosas. Mas há muito mais, Paula, há muito mais. Peço-lhe para chegar só um bocadinho ao microfone, porque já agora aproveitamos que isto é importante. É importante para quem, como eu, tem sempre a preocupação, agora o que é que eu vou pôr na mesa? É fácil. Vocês têm... Packs apropriados para cada tipo de celebração ou de evento. Exato, exato. Neste momento temos 3 packs, em parceria com a Ideal. Dependendo do número de pessoas, portanto, depois há sempre possibilidade de a gente alterar ali uma coisinha ou outra. Não somos assim muito rígidos. Porque depois pode alguém dizer, ah, mas eu em vez de uma tarte quero duas, exato, não é? Exato, em vez de 30, não, tem que ser número ímpar, em vez de 31 empada quero 35, pode ser assim, não é? Claro que sim, claro que está sim. Está a correr bem? Está a correr bem. A agenda está a ficar preenchida? Está a ficar preenchida. Está a ficar preenchida. É uma aventura, não é, Paula? É uma aventura, é muito trabalhoso, mas é muito compensador. O feedback depois enche o coração. Saber que as pessoas gostaram. Que gostaram. Este entendimento entre a Churrasqueira Ideal de Loures e By Me For You parte de quase que uma aventura, uma brincadeira, e agora tornou-se tudo tão sério. Mesmo. 10 meses. 10 meses. Agora. 10 meses de parceria. Ora que maravilha. Paula, muito obrigada por nos ter visitado. Não. Desejamos obrigada. As maiores felicidades ao projeto By Me For You, que também muitos dos nossos ouvintes possam entrar em contacto convosco e pedir informações, saber preços e depois fazer a encomenda, também dá jeito, preencher a ementa. Estamos quase a chegar ao Natal, até para isso vocês podem lá estar. Exatamente, temos também packs para o Natal ou Ano Novo. Ou Ano Novo. Sim. Muito bem. Tudo ora, prontinho. Tudo prontinho. Só chegar a casa a comer. E deslocam-se, portanto, não é só em Loures, não é? Não, fazemos entregas, sim. Fazem entregas ao domicílio, sim. Portanto, onde estiver o cliente é onde vão. Exatamente. Muito bem. Paula, beijinhos. Obrigada. Obrigada pelo miminho. Nada. Ainda não descobri, mas já vou descobrir. Obrigada, bom dia, Paula. Obrigada, bom dia. Graças. A Paula não quer falar. A Paula não gosta de falar ao microfone, mas a Paula falou. E, por acaso, já que a Paula falou e eu tenho o papel ao pé de mim, Paula, de 1 a 10, que número vai dizer para atribuirmos a refeição da Churrasqueira Ideal de Loures? 7. O 7. O 7 vai para o Fernando Figueiredo de Val Figueira. Parabéns. Pronto, está entregue. Foi a Paula Jorge hoje quem fez o sorteio. Obrigada, Paula. Fernando Figueiredo de Val Figueira é o vencedor do passatempo da Churrasqueira Ideal de Loures. Patrocínio até às 11 da manhã e a quem nós agradecemos esta parceria também. Estamos a encerrar e damos por finalizada esta edição do Amanhãs Assim. Agradecer a todos os que estiveram connosco. Hoje contámos com Justiça e também com o Passatempo. Amanhã a rúbrica da imprensa com a revista Loures Magazine Odivelas, ainda o desporto e as tradições. Não esqueça, passe na rede social Facebook, página de By Me For You, página de Churrasqueira Ideal de Loures, e coloque um gosto. A partir daí é seguir, a saber o que é que tem para encomendar. Terminamos. Terminamos com o Zaba em Fernando, tema de 1981. Beijos e abraços. Estou de saída. Volto amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário. Até lá. Iris FM. Churrasqueira Ideal de Loures. Restaurante, churrasqueira, cervejaria e marisqueira. Tem serviço de takeaway e entregas ao domicílio. Pratos do dia à carta, de carne, peixe, bacalhau e mariscos vivos, confeccionados no momento. Especialidade da casa, grelhados. Churrasqueira Ideal de Loures, com sala privada para eventos, onde pode realizar almoços ou jantares de grupo, festas de aniversário ou outras. Churrasqueira Ideal de Loures, na rua Guilherme Henrique Sorumanho, número 6, junto aos bombeiros em Loures. Encerra à terça-feira. Reservas pelo número 219-831-017. Churrasqueira Ideal de Loures, onde pode tomar o pequeno almoço, almoçar, lanchar ou jantar. Iris FM. Grande Lisboa, Ribatejo e Oeste. Selva. Qual selva? Qual selva? A selva em que o nosso jardim se transformou. Deixe o seu jardim num Brico durante o outono e inverno. De 3 de outubro a 17 de novembro, não perca no Brico Marché. Motosserra 41 cm cúbicos, só 149 euros. E rachador de lenha 15 toneladas por apenas 999 euros. Aqui, João! Estou aqui! Brico Marché. Por si, o conforto da sua casa, ao melhor preço. No seu Brico Marché de Benavente, encontra a maior oferta de motoenxadas, motosserras, roçadoras, rachadores de lenha e muito mais. Tudo para preparar o seu outono. Visite-nos. Paguem 12 vezes sem juros e sem encargos para compras em toda a loja. Brico Marché Benavente. A sua loja de bricolagem, construção, decoração, jardim e pet shop. Por si, o conforto da sua casa ao melhor preço. Brico Marché Benavente. Iris FM. Iris FM 91.4. Samora Correia. Iris FM. Iris FM 91.4. 11 horas. Bom dia. Ocorreu na tarde desta quarta-feira um acidente trágico na N-119 entre o Biscainho e Foros de Almada, onde Graça Ribarteles, filha do cavaleiro João Ribarteles e irmã do cavaleiro João Ribarteles, seguia com os 5 filhos, que provocou a morte do filho mais novo, Vicente, de apenas 2 meses. Graça Ribarteles Caldeira terá perdido o controle do carro, acabando mesmo por embater em 2 outras viaturas e despistar-se logo a seguir. Uma das 4 filhas acabou por ter de ser transportada pelo helicóptero helicóptero do INEM para o Hospital de Santa Maria em Lisboa, enquanto a mãe e as irmãs foram transportadas para os hospitais de Santarém e Vila Franca de Xira, com ferimentos graves. Há ainda registro de 2 feridos leves, condutores dos outros 2 veículos. A segunda edição do Xira Wine Fest vai decorrer de 15 a 17 de novembro e conta com a participação de mais produtores de vinhos de todas as regiões do país, duplicando o número em relação a 2023, sendo agora 36. O evento reforça a aposta na divulgação do setor vitivinícola, com o vinho de produção municipal em Costas de Xira em destaque. Apresenta um programa que junta provas de vinho, música, Xira Wine Award, Show Cookings e a novidade desta edição, que é a apresentação dos restaurantes parceiros da campanha de gastronomia novembro, mês do Torricado e dos Sabores do Campo. O presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, vai assinalar a abertura oficial do Xira Wine Fest no dia 15 de novembro, já esta sexta-feira, pelas 18 horas, no pavilhão multiusos do Parque Urbano. A reunião ordinária da Câmara Municipal de Alenquer está agendada para o dia 18 de novembro, às 9:30 da manhã. Quanto à ordem de trabalhos divulgada, esta é composta pela discussão e votação de 18 pontos. Vai estar em cima da mesa o ponto relativo ao acordo de cooperação internacional entre o município de Alenquer e a cidade de Benkovac, na Croácia, e ainda o ponto relacionado com a fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis. De regresso às ruas de Lisboa está o elétrico de Natal da Carris para a edição 42 e promete assim espalhar uma vez mais a magia natalícia pela capital. Em mais de 40 edições, o elétrico de Natal já transportou várias gerações de crianças, sendo esta uma iniciativa inserida na responsabilidade social da empresa, que anualmente apoia uma instituição, destacou a Carris em comunicado. De 2 a 15 de dezembro, o tradicional transporte, conduzido pelo Pai Natal, vai levar passageiros num passeio cheio de luzes e animação. O voo de Rubén Amorim para Manchester foi o mais seguido do mundo na segunda-feira. De acordo com o jornal Daily Mail, a viagem do treinador português foi acompanhada por cerca de 11 mil pessoas nas páginas dedicadas aos trajetos de avião. O voo privado partiu do aeroporto de Beja rumo a Manchester, onde Rubén Amorim e o restante staff foram recebidos por elementos do United. Ao técnico falta apenas o visto de trabalho para que possa começar a preparar então o jogo do Manchester United frente ao Ipswich Town, agendado para o dia 24 de novembro. Emeralde, loja de decoração, projetos de decoração de interiores, atendimento ao seu gosto e necessidade, mobiliário personalizado, confecção de estofos e cortinados, todo o tipo de decoração para a sua casa. Nesta quadra, convidamos todos a admirar a beleza e o encanto do Natal. Decoração tradicional com pinheiros, bolas e outros enfeites. Celebre a magia desta época do ano. Emeralde, no Porto Alto, frente à BP, de acesso à Reta do Cabo. Telefone 910-022-062. Entre em contacto connosco e agende uma visita. Emeralde, loja de decoração. Sonhos tornados realidade. Este sábado, das 8 às 17 horas, está de regresso ao Parque 25 de Abril em Benavente, a Feira de Velharias. No terceiro sábado de cada mês, pode vender objetos antigos aos quais já não dá uso. Gosta de colecionar? Este convite também é para si. Apareça e compre a preços simbólicos aquela peça que há muito procurava. Para participar, inscreva-se na Junta de Freguesia de Benavente ou no site do município. Feira de Velharias de Benavente, este sábado, no Parque 25 de Abril. Organização Junta de Freguesia de Benavente. Olá, eu sou o Carlos Alberto Alves, trago-lhe o programa Espaço Aberto. Faço-lhe companhia de segunda a sábado, entre as 11 e as 15 horas. Espaço Aberto. Espero por si. Farmácia Batista e Benavente. Entregas ao domicílio. Medicamentos e outros produtos de saúde à sua porta. Simplifique a sua vida com o nosso serviço de entrega ao domicílio. Fale diretamente com a Farmácia Batista através do telefone 263-580-107 ou o telemóvel 922-287-297. Peça o seu disco no Facebook do programa Espaço Aberto. Procure página Carlos Alberto Alves. Como eu estou a dizer, página Carlos Alberto Alves. Siga a página e envie uma mensagem privada com o seu nome, onde está e o seu pedido. Às quintas-feiras, depois das 11 da manhã, vai ouvi-lo aqui. Não esqueça, no Facebook, página Carlos Alberto Alves. Dentro de momentos, voltamos às chamadas em direto. Os números que deve ligar são 263-650-736 ou então 263-650-737. Dentro de momentos, voltamos a atender chamadas. 91.4 Iris FM. Ora, muito bom dia, cá estamos então, programa Espaço Aberto. Eu espero que vocês estejam bem. Espero mesmo que estejam bem. Está-se a rir porque é a primeira. Pois é, eu fico toda contente. Se não estava aí... Até me apetece deitar foguetes. Oi, querem ver como eu fui joada? Olha, está bonito. Quem é que está na outra linha? Bom dia, Paula Santos. Olá, bem? Minha querida. Olha, o pedido, o primeiro pedido a passar hoje é o da Paula Santos, aqui no Facebook. Ah, então, olha, calhou bem, né? Calhou mesmo bem, minha querida Paula. Deus está sempre comigo. Ó, Paula, afaste-se um bocadinho do telefone, está a fazer distorção. Eu estou no meu quarto. Sim, sim, agora está a ouvir melhor. Como está muito com a boca, gosta muito de ir com a boca ao telefone, é? Não, eu estava com o telefone mais longe, agora estou mesmo com ele em cima. Está em cima. Ai, meu Deus, estar em cima. Não, mas olha, parece que, o que é que eu lhe diga? Eu antes de ir para a cama, há pessoas que fazem, cada um faz o que quer. Sim. Eu peço a Deus, quando me deito, por tudo o que é que ele me deu, do bom como do mal. Agradeço tudo. E passo uma noite em paz e para proteger as pessoas que eu conheço todas. Até as pessoas que eu vi lá na rádio e as pessoas daí. Digo E quando me levanto, faço a mesma coisa, mas pego como os cães, cada um tem 10 quilos, e eu levanto à janela da minha cozinha, que é fechada, abro a janela, apanho aquele fresquinho que eles gostam de manhã, e agradeço também para proteger toda a gente que eu conheço. Pronto. Mesmo aqueles que não gostam de mim, para os proteger também. Isso mesmo, muito bem, muito assim, bonito. Por causa disso é que eu digo, como é que é dizer, Deus há de sempre dar qualquer coisa de volta. Pronto, É verdade, eu também. É isso, mesmo que eu já ajudei muitos, agora não me falo, Carlos Alberto, eu passo ao lado, olho para trás das costas, vou em frente, é quando ainda vou mais direitinho e não tenho medo de ninguém, pronto. Ai, não tem medo de ninguém, meu Deus, até agora fiquei eu com medo. Ai, meu Deus. Bom, então ainda bem que você já viu o meu pedido, já sabe o que é que eu quero. Então só um bocadinho, porque sabem que hoje é dia de Facebook, não sabem? Pois, é normal. Pronto, quer dizer que eu vou apresentar 3 canções de 3 pedidos que estão no Facebook, está bem? E vocês vão escolher uma dessas 3, está bem? Ok. Ora, muito bem. Então pronto, só dizer então que hoje há previsão de chuva para todo o país, há previsão de aguaceiros. Quanto ao mapa, hoje é quinta-feira. Estava aqui na quarta, hoje é quinta. Está-me a dar a temperatura de quarta. Ai, meu Deus, esta gente ainda não acordou. Vamos lá ver se me dá aqui já as temperaturas. Já agora, aí vem ela outra vez. Não sim, sei sim. Se você viu, quer dizer, o meu filho é que me disse que ele trabalha até às 2 da manhã e chegou e deu conta na rádio. Na Itália está a acontecer como... Sim, já vimos as notícias, sim, já vimos, infelizmente. E digo uma coisa, as pessoas não querem acreditar, mas a Bíblia dizia muita coisa que está a acontecer aqui no mundo. O mundo está para acabar. Ai, amiga, por amor de Deus. Também acho. Por amor de Deus. Pronto, por amor de Deus. Eu para mim, as coisas, a natureza está a revoltar-se, sem dúvida, por aquilo que o homem faz. Mas eu tenho sempre esta coisa do mundo está a acabar, tenho sempre que o mundo está a acabar, é quando eu morrer é que acaba o mundo e pronto, para mim. É assim que eu penso e é assim que eu pensarei. Pronto. Ora, hoje temos, antes que a Paula conte outra história, vou já aqui falar. Ora, hoje há previsão de aguaceiros para todo o país. Quanto a temperaturas, com a Paula a falar de fundo que baixa-lhe a via, quanto a temperaturas, 17 graus para Lisboa, Vila Franca de Xira e Alenquer. Xissa. Olha, eu hoje não posso, ah, tá hoje mal, não posso fazer. Mal. Eu não posso fazer. Alberto, olha para isto. Eu posso dizer para quem é a música, porque eu estou-me a duvidar de Vila Franca e de 700 no hospital para ir tratar do meu olho. Ai, tem que ir já, é? Não, é que eu estou-me a telefonar e calhar aí já é a segunda vez. E se eu não respondo... Então, mas a amiga não sabe atender e eu fico em espera. Eu não sei como é que é isto. Olha, é só atender a chamada. Está a ligar e não desligar a minha. É só atender, carregar, não atender. Mais nada. E aqui faz pip, pip, pip. O meu filho pode ser que ele me explique isso. Não desligue. Continua a fazer o seu trabalho. Ai, muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá tentar, vamos tentar. Ela está perigosa hoje. Está. 18 graus é a máxima para Santarém. Também 18 para Samora Correia, Benavente e Salvaterra de Magos. 19 graus para Faro. Para Coimbra também, 18, 20 para o Porto, com chuva em todo o país, é a previsão. Amanhã também temos aguaceiros e no sábado também há aguaceiros. Ora, vou apresentar três canções, estão aí as meninas? Estou. Ah, e a Paula também está. Pronto, era só para saber se a Paula também estava. Pois. Vamos então... Eu acho que vocês estavam a dizer, porque ela é móvel, mas estava... Pois, diga. Ai, ela está a falar ao telefone, está bem. Agora vou apresentar as canções e ela não as ouve. Bem, vamos à primeira então. A primeira é mesmo aqui da Paula, que escreveu aqui no Facebook. Bom dia. Paula Santos, aqui está. Bom dia, gostava de ouvir João Caniço. Morro de amor para a família dele e para todos os ouvintes. Também ao Carlos Alberto Alves, ao Miguel. Tenha um dia feliz com amor, paz, beijos da Paula Santos. Muito obrigado, Paulinha. É a primeira canção, é esta. É grande o nosso amor. Diz-me então que me... Segunda canção. Quero dedicar Micaela, dar amor ao Pedro Braga, à Rita, Carlos Alberto, Carlos Silva, a Graça Silva, Dona Maria Isabel de Santarém e a todo o auditório. Quem manda é a Ana Tomás da Cruz dos Esforços Salvaterra. Beijinhos, Ana. Muitos beijinhos. Vamos à terceira canção, aqui está ela. Amigo, quero ouvir Linda de Souza, dedicar ao tio Francisco e família, toda a equipa da Iris. Família, beijos grandes para todos da Fofinha de Alverca. Linda de Souza, terceira canção. Ora, são canções que estamos a tirar pedidos do Facebook. O que é que tem que fazer? Pega no seu Facebook, procura o meu, página Carlos Alberto Alves e envia uma mensagem privada para cá, está bem? Ora, Paula? Paulinha? Ai, meu Deus, ela está lá com... João Caniço e as duas já está a levar a pica da médica? Não, mas já vou para a semana, se Deus quiser. Ah, é para a semana? Estava-me a despachar a pensar que era agora. Eles passaram para casa ainda bem, ao menos isso, são boas. Não tenho nada a dizer. Estou a ser bem recebida, bem tratada. Custa aquilo que eu faço, mas é para o resto da vida. Olha lá, qual é a canção que vais escolher? Hein? É o João Caniço, não é? Podia escolher outra. Escolheu ali, agora aqui podia escolher outra. Então quero dedicar a quem? O João Caniço? Olha, a família dele, todos ouvidos, para você, o seu filho e todas que me conheceram lá na rádio. E que tenham um dia feliz, fazem como eu, rezem, porque o mundo está mesmo a acabar. As pessoas não acreditam. Olha, Carlos Alberto. Não quero essas lições, por amor de Deus. Tá o mundo bem. Está a acabar, não cada venha com isso para aqui, não, por favor. Cada um pensa no que pensa, guarda para si e não anda a alarmar as pessoas que o mundo está a acabar. Que eu acho que isso não é bom. É bom é as pessoas irem viver dia após dia. É pá, por não, favor. Olha, eu vou dizer, tenho aquela minha amiga escritora que eu já falei, não é? Ela diz para a gente ir usando a vida todos os dias. Pronto, e não pensar em mais nada. Vá lá, ela vai lá, livro e para o ano que vem vai à Feira do Livro apresentar o quarto livro. Pronto, vá lá. Aqui. Tudo passa-se aqui na Terra. Paulinha, beijinho. Eu um dia falo consigo, mas à parte. Não um beijinho, Paulinho, um beijinho. Beijinho para todos e que sejam felizes. Obrigado, um beijinho, Paulo, um beijinho. Eu não gosto nada de ouvir estas coisas, o mundo está a acabar. Eu gosto é de viver cada segundo, cada minuto, como se fosse o último, e curtir a vida, como diz o outro, e andarmos para a frente, não pararmos nestas coisas. Há coisas mal no mundo que têm que mudar e acreditamos sempre que as coisas irão mudar. Agora, para mim, o mundo acaba quando eu for embora, não é? Portanto, é assim que eu penso. Mas cada um tem a sua maneira de pensar e respeitamos. E respeitamos. Ora, diga-me lá, Maria Isabel, qual é a canção que... Peraí, então, mas não dizem a frase... Ah, pois, não disse a frase, agora eu vou dizer. A Paula não disse a frase. Pois não, mas eu digo. Diga. Farmácia Batista, uma nova equipa, um novo compromisso. Muito bem. Farmácia Batista, uma nova equipa, um novo compromisso. Um novo compromisso. Muito bonito. Não, qual é que vais escolher, minha querida? Eu vou escolher Dar Amor. Dar Amor da Micaela, para da dedicar Micaela. A quem? Dedico, em primeiro lugar, para mim, para o Carlos Alberto Lopes, com um beijinho, para a menina que me dedicou também, que escolheu essa música, muito obrigada, um beijinho para ela, para a Paula Santos, para o Samora Correia, para a Maria José de Alenquer, e para a Maria de Carmelo de Peniche, para todo o auditório. Muito bem, e muito obrigada. Por eu conseguir, não teve culpa, foi, calhou, mas fiquei muito contente por ser a primeira. Muito bem, Maria Isabel, um beijinho. Beijinho, até amanhã. Amanhã. Quem está no 736, bom dia. Alô, bom dia. Ora, bom dia. Energias positivas, é? Bom já dia. Bom dia. Ruim, ah. E longa, e quer aqui energias positivas e nada de energias negativas. Ai, ai. Diga-me lá, diga-me a frase, Sr. Rui de Vialonga. Farmácia Batista, uma nova equipa com um novo compromisso. Lá está ele a meter o com. Eu estou farto de falar no um, mas ele que vem com o com. Um novo compromisso. Um. Diga 10 vezes. Um. Peraí, isso parece um burro. Podes repetir? Não, deixa estar. A Farmácia Batista, uma nova equipa, um novo compromisso. Pronto, e lá amanhã vem outra vez com isto. Então qual é que vamos escolher, Rui? Vamos aí para a Linda de Sousa, então. Linda de Sousa, para dedicar a quem? Para dedicar para o amigo Carlos Alberto Alves, para si, para toda a equipa da Rádio Íris, para o restaurante O Lagar, que na sexta-feira meta que eu quero almoçar. Vai também para a barbearia Air Peixes aqui na Pova de Santiria e Bonavente e Samora Correia e o Gabriel Careca e já está tudo. Já são muitos. Obrigado, Ruizinho. Olha, toma um bom almoço e ao menino Carlinhos. Não, tira lá o inho, Ruizinho. Até amanhã, Ruizinho. Carlinhos. Adeus. Ora, muito bem. Pois tem lá a internet a dar lá do fundo, isto é uma atrapalhação. Mas pronto, o que é que a gente há de fazer? João Canisse, Micaela e Linda de Sousa vão passar. Não vale a pena vocês agora estarem a ligar porque estão impedidos os números. Só vão ficar desimpedidos a partir da Linda de Sousa, está bem? Depois já sabem quem aparece sempre uma senhora, porque ontem questionaram-me outra vez. Oh Carlos, eu tento ligar, mas aparece sempre uma senhora a falar. Não, isso faz parte destas linhas novas agora, está bem? Quando está alguém aqui em linha, quem vai ligar a seguir para a mesma linha, aparece uma senhora a dizer, tente mais tarde. O que é que vocês têm que fazer? Assim que ela começar a falar, é logo mandar lá abaixo. E tentar outra vez. Vão sempre tentando, está bem? Vá. Vamos ouvir as três canções. Mais um saltinho até à Farmácia Batista. Farmácia Batista em Benavente. Serviço de Nutrição. A perda de peso não é apenas uma questão de aparência, mas também de saúde. Reduzir o peso corporal pode ajudar a diminuir o risco de doenças, aumentar os níveis de energia e promover uma melhor qualidade de vida. Agende a sua avaliação nutricional gratuita na Farmácia Batista e diga adeus aos quilinhos extra. Para esclarecer as suas dúvidas e agendar a sua consulta, pode fazê-lo diretamente na Farmácia Batista ou através do telefone 263-580-107 ou para o telemóvel 922-287-297. Iris FM. Sempre que sonho a dormir, dou-te um beijo ao acordar. Quando te vi, me apaixonei, juro adorar o teu olhar. Diz-me então que me desejas, vai-me fazer feliz. Gostar de alguém que gosta de mim foi tudo o que sempre quis. Gente que diz esquecer alguém, esquecendo essa dor. Quando alguém pergunta, sei como é grande o nosso amor. Diz-me então que me desejas, sei que vi no teu olhar. Morro de amor, nasci de novo, quero te amar. Quando se quer alguém, quanta loucura a gente faz só para ter um amor. Diz-me então que me desejas, vai-me fazer feliz. Gostar de alguém que goste de nós foi tudo o que sempre quis. Gente que esquecer alguém, esquecendo essa dor. Quando alguém pergunta, sei como é grande o nosso amor. Diz-me então que me desejas, sei que vi no teu olhar. Morro de amor, nasci de novo, quero te amar. Feliz daquele que tem o amor, quero que saibas que eu farei uma viagem sem voltar atrás. Gente que diz esquecer alguém, esquecendo essa dor. Quando alguém pergunta, sei como é grande o nosso amor. Diz-me então que me desejas, sei que vi no teu olhar. Morro de amor, nasci de novo, quero te amar. Gente que diz esquecer alguém, esquecendo essa dor. Quando alguém pergunta, sei como é grande o nosso amor. Diz-me então que me desejas, sei que vi no teu olhar. Morro de amor, nasci de novo, quero te amar.